Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos muito bem-vindos ao derradeiro podcast do ano da Academia Brasileira de Tretas. Tudo isso dedicado a chincalhar. Afinal, nesse ano de 2014, tentamos fazer isso com bastante propriedade, que é chincalhar com essas coisinhas da vida moderna, com o Brazilian Way of Life, aquela blá blá blá todo. E o que acontece por aqui? É um espaço onde o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos desabafos aqui sobre a real necessidade das coisas e, principalmente, escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisas nhenhenhé que tentam nos empurrar goela abaixo, além de perus, panetones e arroz com vapaz. Você arrebentou nesse Natal? Não, nada. Não comeu? Nem bebi. Por que a tua mulher tava de ressaca? E ela tava. Ela tava se queixando no WhatsApp que você deu uma bateria pra tua filha. E ela tava de ressaca. A cabeça dela. E, ela, e a Helena, pá, e pá. A garota tem talento, o que é pior. Imagina que não tá essa casa nesses últimos dias. Mas eu peguei leve, sério, tanto com bebidas como com comidas. Tudo isso porque eu quero entrar em 2015 numa melhor forma física. Numa calça menor. E principalmente nas roupas que eu não consegui usar. Roupas que eu comprei, porque no começo de 2014 eu comprei as roupas assim. Comprar umas roupas assim, porque já que eu compro a roupa apertada, eu meto isso com objetivo mesmo, não vou ter roupa nova, só se eu der uma baixada nos números, mas me fudi. Vou tentar usar em 2015 as roupas de 2013 ainda. O Alexandre, mas foi uma resolução de final de ano a sua, essa de caber numa... Ah, besteira, como todo mundo faz, né? Porque, Alexandre, correu o ano de 2014 e aqui estamos, como você falou, entupido de panetones, peru, pernil, rabanada, álcool de todos os tipos. Nada disso entrou em minha goela abaixo. Então, Alexandre, mas é engraçado que parece que no Réveillon e no Natal temos aí a obrigação de sermos felizes, né? Mas nem sempre é possível, pois sabemos que temos muito mais motivos para ficar triste, né? Do que para ficar alegres, pois afinal o 13º dura muito pouco, né? Eu diria que dura dias, às vezes horas, às vezes nem dura, cai na conta ele já... Eu tava conversando com a minha irmã, ela falou, tem o 13º, eu falei assim, o meu eu vou pegar em janeiro. Ela falou, o quê? Tá atrasado desse jeito? Eu falei, não, eu já vou pegar o 13º de 2015. Eu chego no RH do trampo lá e falo, pode liberar metadinha aí, meu amigo. É possível, é possível, porque você fala que vai tirar férias e tal, daí você vende as férias, vende o 13º e chega no final do ano fudido já. E no final do ano também, fora o 13º, que pode ser uma alegria, tem muito mais tristeza, porque tem o IPTU pra você pagar, o IPVA e outros IPs que nos fazem aí cair no cheque especial. Cheque especial também é uma merda, né, cara? Você entra naquela porra, cara, e você nunca mais consegue sair. Nunca mais. Eu deveria ser acionista do Banco Cor de Laranja, cara. Meu salário cai lá, a família... Como é o nome da família dos que fazem cinema lá? Os... Os Salles. Mas os Salles já largaram mão daqui. Uma parte é deles. Desde o Setúbal, né? E por que que deixou de ser azul e branco e ficou tudo laranja? Não tem mais nenhuma agência. Que deve ser a cor do demônio, porque... Próximo filme do Walter Salles. Deveria aparecer nos créditos o número da minha conta, Alexandre Moreira. Na casa da família Setúbal. No hall de entrada tem um busto do Alexandre. Meu cheque especial. O melhor cliente deles. Então, mas no meio desse choque, né, de realidade, temos aí uma conclusão de esperança, onde a confiança e a utopia caminham lado a lado, servindo como paliativo ali para as nossas almas e para toda a nossa incompetência. Afinal de contas, todos nós somos uns bostas, o que tange a promessas. Cara, eu decidi não fazer mais promessas. Então, assumindo tudo isso, o episódio desta semana, né, como o Alexandre falou, o último de 2014, é sobre as listas de resoluções que todos nós faremos para 2015. Que raiva que eu tenho disso, cara. Vamos tentar aqui listar, então. Quais são... geralmente é todo mundo muito, muito trivial, né? E quais são as principais resoluções que as pessoas fazem e, obviamente, não cumprem. Bom, uma que você citou aí... eu acho que é a coletiva, né, cara? É emagrecer. Todo gordo, no começo do ano... Eu acho que tem uma coisa que é interessante. Tomara que o Brasil entre numa crise desgraçada. Não tem nem o que comer. Conforme fazem as previsões, os que realmente preveem, né? Com cálculos, o cacete A4 ali, o galera da economia. Porque... se entrar numa crise desgraçada, não, vamos parar de encher o rabo de pizza uma, duas vezes por semana, parar de encher a cara, de ficar querendo tomar cerveja, como o Walter Rezende faz, hoje, três, quatro vezes por semana. Hoje já nem tem aqui no nosso estúdio. Começamos bem. A hipocrisia entrou porta dentro desse estúdio aqui, porque a gente já sabe que a virada de ano promete desgraças, né? O filho da puta fala que vai começar o regime sempre na segunda-feira, né? É uma merda, né? Primeiro que a semana começa no domingo. Deveria começar no domingo. Mas domingo é dia de desgraçar já. Exatamente. Macarrão. Ô, gordo, filha da puta. Se é pra você emagrecer, emagrece agora, cara. Para de se entupir de bacon e maionese agora, caralho. Mas o pior é que a geladeira do maldito tá cheia ainda lá. Tem lá pudim, ainda tem chester que o desgraçado vai comer até o carnaval, né? Igual uma amiga minha. Ela tava tossindo pra caralho e fumando um cigarro atrás do outro. Eu falei, caramba, Carol, por que você tá mal assim, tá fumando igual um curupira? Ela falou, não, eu vou parar, mas por que você não para? Não, é que eu comprei um pacote com 10 maços de cigarro. Vai fumar toda a nicotina de 2015 nesses últimos dias de 2014. Eu vou acabar primeiro, porque senão eu perco dinheiro, saiu caro, saiu mais de R$70 esse pacote aqui. Então, né, cara, porque se é pra você parar, para agora, né? Aquela tia gorda, né, que escreve a lista de resolução de fim de ano, a gordura dela no braço tá quase desprendendo o osso de tanto peso. Exato. E aquela mão balançando. Nossa, e ela vai escrevendo a lista. E causa quase um efeito borboleta, aquele balangar de gordura. Aquilo desloca tanto o ar, cara. Pode quebrar os vidros da casa, cara. E bota lá que vai emagrecer. E daí ela até começa bem, né? Obviamente, começa bem ali, mas depois começa a desgraçar tudo novamente. Ah, não consigo. Eu vou fazer uma redução bariátrica. É, e fica deprimida, come mais. Ah, eu vou comer só essa lata de leite condensado. Porque eu tô deprimida, porque eu tô gorda. Aí eu vou fazer só um brigadeirinho de panela hoje à noite. É um cacete, cara. Mas na boa, já no lance de Natal, o que acontece, né? Aí você convida aquele monte de gente. Aí que tá a desgraça com relação à comida. Porque você já tá com a ideia. Porque agora no final do ano, você já começa com a ideia de como vai ser 2015. Não, beleza, vou emagrecer, vou cortar carboidrato, que isso é um cacete, vou reduzir a bebida, o açúcar, o glúten, o cacete a quatro. Mas aí, você convida, sei lá, 10 pessoas pra ir pra tua casa. Ah, cada um leva um prato. Geralmente é assim que é feito, né? Sim. E aí? Me lembrei no ano passado, no ano novo, na casa do Alexandre. O Alexandre falou assim, cada um leve um prato. Isso. Chega o primeiro casal, salada de macarrão. Por que o filho da puta faz a salada de macarrão igual a Patrícia fez? Porque é barato. E é fácil, e né? E é fácil. Pacote de macarrão? Quanto custa um pacote de macarrão? 3 pau, cara. 3 pratas. Aí põe lá uma besteirinha, abre uma lata de atum que tá vencida. É lógico, joga um milho, uma lata de milho que veio na cesta de Natal. De 2012. Tá com aí, aproveitar que tá vencendo. A tampa da lata tá enferrujada. Tá estufando enferrujada. Só sei que no Réveillon de 2013 pra 2014 na casa do Alexandre, chegou a primeira salada de macarrão, chegou a segunda, chegou a terceira e os macarrões... A quarta já tinha sido feita na minha casa. E os macarrões foram estacionando ali na mesa do Alexandre. O body count foram 6 saladas de macarrão. Aí eu e o Alexandre no final promovemos... Ah, ficamos ali como um fogaça e um jacan, né? Exatamente. Ficamos... A gente promoveu um concurso de salada de macarrão. Ai, Eu tô falando isso, eu levei também a salada de macarrão. Então você... Nesse ano não vai ter, viu? Não tá proibida a entrada de salada de macarrão e arroz com uva passa e maionese com maçã. É engraçado que eu fiquei na porta... instruindo as pessoas, fala que é salada de macarrão. Ah, é verdade, todo mundo que chegava, o cara trazia um peru, fala que é salada de macarrão. Olha que eu trouxe, gente, uma salada de macarrão. Só via gente dando tapa na cara, saca, pá. O que eu acho é o seguinte, aí você convida lá as suas 10 pessoas, fala assim, ó, cada um leva um prato. Mas a pessoa, geralmente, vamos falar em 5 casais, 10 pessoas, deveria pensar assim, bom, beleza, eu vou fazer uma quantidade. Pra quê? Pra 2 pessoas. Exato. Concorda? É claro. Né? 2 pessoas e tal. Chega lá, a gente vai trocar. Não. Faz a quantidade pras 10. Aí chega o outro casal, faz a quantidade pras 10, faz pras 10. Quando você vê... metade do PIB da Itália. Um monte de roraima de macarrão na... É impressionante, porque cara. Porque cada um deveria fazer pra 2 pessoas, chega lá e mistura tudo. É lógico, é um mexidão, um Fodex... Né? Aí depois na hora de ir embora, filha da puta ainda pede um tapa-ué pra pegar a melhor salada. É verdade, o Lucimarão, vê se devolve a tapa-ué do ano passado, viu? Falando nisso, que levou o macarrão. Então, chegou um e-mail aqui, cara, do João Evangelista, abre aspas. Uma prima minha colocou durante 3 anos na lista de resoluções que iria emagrecer. E sempre no final do ano ela estava uma roupa mais gorda. É assim, né, cara? Salada de macarrão, cara. Isso. O que faltava pra inteirar a roupa é na festa de Natal e de Ano Novo. Aí completava. Exato. Vai pro abate. E continuando. Então, em 2010, ela prometeu que faria uma cirurgia pra diminuir o estômago. Essa promessa ela cumpriu e no primeiro ano emagreceu quase 30 quilos. Mas como a natureza sempre vai buscando ali caminhos para seguir o seu curso, ela começou a levar umas 2 horas para fazer uma refeição. Mas conseguia sempre comer como uma filha da puta que sempre foi. Resultado, está pesando quase a mesma coisa de antes da cirurgia. Agora o médico falou que ao invés de tirar um pedaço do estômago, vai extrair a mandíbula dela. Olha que ideia que esse médico teve, hein, cara? Cara. Pá, arranca a mandíbula, fica igual aquele zumbi do Walking Dead que não tem a mandíbula, que a mulher arrancou a mandíbula dele. Eu tenho um amigo meu que ele fez a cirurgia do estômago, né? E existem 2 modelos, né? Uma que vai lá e arranca um pedaço do estômago mesmo, que depois ele infla novamente. E tem uma que só coloca um anel, né? Parece. Acho que tem mais modelos, tem mais, viu, Alexandre? Não. Acho que tem um tipo que coloca assim, uma esfera dentro do estômago e pra caber com pouca comida. Que loucura, cara. Parece que tem vários jeitos. Sim. Esse amigo fez essa cirurgia e esse cara que comia como um mastodonte, o prato de comida dele, os primeiros pratos principalmente, se resumiam a um copinho de café de 50ml. Enfim, o tempo foi passando. O tempo foi passando. Foi comendo. O copo de 50ml começou a passar pro de 100, pro de 200, do 300. Até que chegou num pó de sorvete, sabe? Enfim, o cara tá monstruoso de novo e ele refez a cirurgia. Ele fez uma lá que, né, botava o anel pra ficar menor, sei lá, passar, sei lá que diabo. Rebentou o anel. Isso, é quase. E daí a outra ele falou, não tem jeito, eu tenho que reduzir mesmo. Foi lá e cortou um pedaço de estômago. Segundo ele, queria comer. Não tinha tanta fome, queria comer o pedaço que sobrou do estômago depois. Cara, mas não adianta. E ele tá gigante de novo, cara. E quando o cara tem cabeça de gordo... Não adianta. Não tem jeito. Principalmente que tem muito peso. Aí depois tem que fazer cirurgia plástica, que sobra a pele, que dá pra cobrir, sei os bancos do Landau. Exatamente. Então aí o cara tem que fazer a cirurgia. Enfim, esse amigo meu, daí falou, não sei mais o que eu faço. Aí eu falei, faz a ligação direta. Manja, seu problema é comer, não é? Faz ligação direta, arranca tudo, arranca estômago, manda ver. Liga a boca direto no cu. Ligação direta, uma mangueira só. E daí o cara come e já solta, né, cara? Deveria ser assim. Ô Alexandre. Outra resolução de final de ano é arrumar um emprego. Arrumar emprego, trocar de emprego. Exatamente, né? Porque o vagabundo tá ali, né, encostado no pai já faz uns 30 anos, né? Aí de tanta família ficar enchendo o saco dele, o filho da puta começa a se incomodar, né? E no ano novo, com a boca cheia de lentilha, ele fala, eu vou trabalhar esse ano. Vou ver se tem caviar ao invés de lentilha. É verdade. Promete que vai arrumar emprego, mas... trocar de, como você falou, trocar de emprego também, né, cara? Porque trocar de emprego é o que você tá ali acostumado, né, cara? Você tá igual o Homer Simpson ali. Exatamente. Nosso ouvinte, a Daniela Stanos, mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. Lá em Portugal, um primo meu que já tinha 32 anos nunca tinha trabalhado na vida. Então, no ano novo de 98, ele não teve resolução alguma. Mas sua mãe, sim. E prometeu para ela mesmo que faria aquele traste trabalhar ou colocaria aquela bosta imprestável para morar no cu da rua. Essa resolução é boa, né? Que é pro outro. Eu adoro português, que eles têm a boca suja. Cara. Excelente. Então, ele foi trabalhar na Companhia de Bondes Elétricos de Lisboa. Mas logo no segundo mês, ele tomou coragem e decepou de propósito um de seus dedos para não trabalhar mais. Não tem um político aí que o pessoal fala que fez isso também? Clyde, né, da dupla Bonnie Clyde, fez isso, né? Ele decepou um dedo... Ele tava preso. Mas não, né, foi o dedo que apertava o dedão do pé, a metralhadora. Dedão do pé, meteu uma machadada no dedão do pé lá pra sair da cadeia. Que não saía, mas ele ia pra outra ala que não precisava trabalhar, né? Voltando ao e-mail. Hoje ele está indo para os 50 anos e eu acho que ainda recebe a indenização da companhia de transportes. Olha, cara. Outra promessa, essa geralmente os rapazes fazem para as moças, né? Os rapazes estão enrolando as moças muito mal, ano que vem a gente vai casar. Às vezes fala até no começo da relação pra comer logo, né? É, porque exato. Tem mulher que não quer dar, tá? Eu, só quando casar... Foi o seguinte, o meu primeiro namoro durou 10 anos. 10 anos? Namorei dos 14 aos 24 anos. Eu conheci essa moça? Conheceu. O segundo durou 8 anos, namoro. Daí eu casei, né? Esse aí você não teve jeito de... Mas de esse caso, porque eu já comecei a namorar ali com 27... E a mulher, nessa idade, 27, ela já tá naquele perrengue, né? Então, quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa... Defina o perrengue. Ah, cara, tá batendo lata, medo de ficar... A irmã já tendo um monte de filho, aquela história de começar... Irmã mais nova, né? Tendo filho e tal. Então, já começa a bater o desespero ali, né? Será que eu vou casar? Então, a minha esposa, quando a gente começou a namorar, e ela sabia, né, que eu já tinha namorado bastante tempo, ou seja, ela falou, esse cara tem histórico, né? Esse cara aí tem... Então, logo assim, um mês de namoro, no começo do namoro... Esse cara tem histórico. Ela já pensou assim, o que você acha da gente pensar em construir alguma coisa, um pé de meia, fazer uma poupança, tal, tal, tal? Eu não. Foi um ano, passou o segundo ano ali, daí chegou na virada, sei lá, de que ano pra que ano. Ela falou, é agora. Ela falou assim, ó, ano que vem a gente vai casar. Eu falei, beleza, ano que vem a gente vai casar. No segundo ano de namoro, ia pro terceiro, na virada do ano, tal, aquela coisa, história de champanhe, daquele beijinho. E aí eu meti uma aliança no dedo dela de compromisso, né? Aí ela falou assim, ah, vamos casar ano que vem. Eu falei, vamos. Tá que bom. Paliativo, hein, cara? Vamos casar ano que vem, beleza. Foi uma das resoluções de sei lá, 2005, acho. Vamos casar e beleza. Em janeiro, assim que passou, teve o quê? Uma feira dessas feiras de noiva, sabe? Lá que na essas feiras Zé Paulino. Lá não. Tipo a EMB, tem feira do bebê gestante, que é, sei lá, vários... Feira do bebê gestante? Tem feira de bebê gestante, que é, bom, sei lá, várias fábricas, várias coisas pra bebê. Uma série de feiras, quem é de São Paulo conhece muito bem, sabe que a EMB é especialista nisso. E uma das feiras é feira de noiva. Todo o mercado pra casamento se reúne lá. Bufês, costureiras, floristas, o cacete a quatro, o cara que toca violino, todo mundo vai lá. E eu tinha falado na virada do ano anterior que a gente ia casar. Imagina em janeiro onde é que tava a Rejane. Na feira das noivas. Ela e você? Não, eu não fui. Não, não posso ir, amanhã eu vou lá. E o que que ela fez? Experimentou um monte de vestido. Um monte, assim. Vários vestidos, experimentava. Naquela época ainda não tinha a tecnologia de hoje, tirar foto e mandar ao mesmo tempo. Então ela levou uma câmera fotográfica, tirou várias fotos, depois trouxe pra eu ver. Ela falou, o que você acha desse? Foi beleza. E eu tô vendo a Rejane se coçar. E tá se coçando, viu? E aí, uma semana depois eu tô me coçando e aquela coceira infernal no corpo, coça sábio, coça nuca, coça... Igual você fala, eu tava coçando a orelha com o pé, manja igual o cachorro faz. Que porra que é essa? Ela também, não tô aguentando, foi pro médico, ela falou, olha, você tá com sarna. Você tem cachorro em casa? Não tem. E eu também, cara, com sarna, cara. Você tem cachorro em casa? Não, não tem. Eu também não tinha na época. Não, não é possível, vocês pegaram sarna de alguma coisa. Aí o médico falou assim, você usou uma roupa diferente nesse dia? Ela falou assim, eu experimentei uns vestidos de noiva. O cara, você tá maluca? Esses vestidos de noiva dessas feiras tem mais sarna do que uma carrocinha. Tá procurando sarna pra se coçar? Ela tinha mostrado fotos pra você dos vestidos? Os vestidos, tá, cara. Então, os vestidos sarnetos. Então tá aí a prova cabal que o noivo não pode ver a mulher no vestido de noiva. Que dá um azar da porra antes do casamento. E com isso eu consegui enrolar mais 6 anos. Eu falei, ah não, você passou sarna, agora eu não vou mais casar. O que você fez? Você deu um banho de óleo queimado nela? Pra curar. Que loucura, bicho. Olha, então, foi uma resolução. Outro e-mail que chegou aqui é o da Elaine Agrela, ou Agrela, sei lá. Eu e meu marido, em 2005, fizemos uma promessa que iríamos nos casar em 2009. Que parece um planejamento nesse sentido, né? No meu caso, foi uma loucura, cara. Marquei em janeiro e... Não, marquei em março pra casar em maio. E acabou casando 6 anos depois. Não, nesse caso aí foi quando eu marquei mesmo, né? Marquei mesmo, fui lá e foi rapidinho, foi aquela loucura, mas enfim. Então começou a peregrinação para encontrar o apartamento dos sonhos, que tivesse ali ao nosso alcance. Foram meses andando como beduínos até encontrar um apartamento vendido na planta que o nosso curto e suado dinheiro pudesse pagar. Pagamos quase metade desse apartamento e ele nunca saiu da planta. Rolou até o Celso Russo Mano e nada. Enfiamos a grana no rabo. Mas cumprimos nossa promessa e nos casamos em 2009. Mas quase fomos morar em uma casa de papelão vizinha à casa do golpe baixo do Todo Mundo Odeia o Chris. Depois de muitos anos pagando aluguel e, como diriam vocês, rapando o cu com a unha, hoje moramos muito bem, obrigada, em nosso apartamento na Vila Mariana. Mas, como também diriam vocês, o apartamento é de carne grossa. Cara, o que meu... rola nesses golpes, cara, né, cara? Meu chefe tá morando na casa, casou esses dias. É. Tá morando na casa da sogra, que o apartamento não ficou pronto. E o cara é milionário, isso é que é o mais engraçado, é que ele resolveu fazer uma reforma de última hora, o que era pra durar 2 semanas, tá durando 3 meses. E casado novo, Não pode andar pelado, quer fuder, não pode andar pelado na casa, cara, com a sogra, que desgraça. Conta aquela história lá do que você reuniu a família toda pra fazer um anúncio. E eu acho que foi num desses eventos de final de ano também, porque a família da minha esposa, a galera muito unida, eu acho bonito isso, que a minha família é uma desgraça, ninguém tá nem aí um pro outro, não se reúne, não dá presente. Assim é melhor. Assim eu é também melhor. Gosto, cara, minha família não tá nem aí, enfim. E na família da minha esposa, a galera unida, sabe, a matriarca lá, reunia todo mundo numa almoção de Natal, aquele monte de gente, né, taiada, sobrinho, bisneto, cachorro, vinha todo mundo. E aí, eu achei que era uma boa oportunidade, porque eu já tava enrolando a Rejane já fazia uns 6 anos nessa época. Sim. Aí juntou todo mundo lá, almoço, aquele pessoal falando. Aí eu catei uma taça e um garfo e bati assim, manja. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Você tinha uma declaração. Um minuto da atenção. Aí eu falei, gente, eu e a Rejane temos uma coisa pra falar. Ei! Cara, já foi tia chorando. A avó já assim, ai, que alegria. Tá grávida, tá grávida. Todo mundo assim, não. Rolando, só os cochichos assim, vai casar. Aê! Aí veio um tio dela, o Zé Bala, que você conhece, já deu um tapa na minha cabeça, até que fim, filha da puta. Aí, calma, gente, eu vou falar. Aí todo mundo, o que que é? Ah, todo mundo já sabe, não precisa falar. Falei, não, vocês não sabem. O que que foi? Mas assim, é o seguinte, a Rejane tá vendendo Natura. Vamos ajudar? Fui espancado, fizeram um montinho em mim depois, cara. Excelente. Cara, eu enrolei, viu, meu? Só não enrolei mais porque meus pais foram embora de São Paulo, não tinha onde morar. Sabe? Não tinha quem lavar sua roupa. É bem por aí. Nós fizemos uma pesquisa via Instituto Datafodas e levantamos as resoluções de ano mais frequentes. São elas, parar de fumar. Um monte de gente que é igual a Carol, que... falou que ia fumar os 10 pacotes que tinha comprado antes de parar de fumar. Parar de beber, ou pelo menos beber com uma certa moderação e parar de encher a cara e ficar dormindo em barraca da Dora Aventureira. Igual uma pessoa que a gente conhece. Ela tava pegando leve esses dias? Ela passou muita vergonha. Quero só ver a virada do ano. Então. Mas se ela não tiver no modo ela no, na viradora, não vai ter graça, cara. Ela, eu já ela... até tirei as coisas de dentro da barraca. Entrar na academia, né? Um monte de gente fala que... É, tem muita gente. Vai lá, o cara vai e paga já o plano, né? Eu já vou pagar 6 meses. Porque a academia é filha da puta. Ela faz essa história, inclusive da overbooking na academia, porque a academia cabe, sei lá, 700 alunos. Eles vendem 8 mil planos. Exatamente. Porque eles sabem que o aluno vai lá uma semana, duas, depois vai chegar janeiro e o aluno vai cagar pra sair naquela bosta. É o fim dos projetos de marombeiro, cara. Trocar de emprego, como o Alexandre falou. Fazer a viagem dos sonhos, né? Fazer a viagem dos sonhos, cara. Em janeiro, esse ano... Vou fazer a poupança, vou depositar 300 mangos por mês. Verdade, comprar uma Kombi. É. E a gente fez uma resolução de comprar uma Kombi. É. Aí a gente viu que a Kombi não ia levar. A gente queria comprar uma Kombi pra ir pro Chile. A gente descobriu que a Kombi não ia levar a gente nem pra Bagé. Não subiu o morro de casa, se abusar, cara. Aí a gente tá pensando num veículo um pouco mais potente pra levar uma cabeçada e conseguir chegar até o Chile. Tem gente que fala que vai tocar instrumento, né? Vai tocar, eu preciso aprender música. Ah, esse ano eu faço aquele curso de violão. No final do ano que vem, vocês vão ver. Eu vou fazer um luau. Né? Luau. Chega pra um hippie qualquer, aquele amigo que toca violão. Fala, me fala aí um violão barato, que seja bom. Violão bom e barato. Se o cara fala isso, amigão, esse violão vai passar o ano em cima de um guarda-roupa. Pegando pó. Ô, Walter, tem uma outra resolução que as pessoas fazem também, muita gente. Dizem as pesquisas que 10% da população é gay, né? 10%? 10% da população, ou seja, tem as pessoas que prometem que vai sair do armário. Esse ano eu saio do armário. Ah, esse ano eu conto pra todo mundo. Esse ano as pessoas vão saber que eu colo velcro, que o meu bumbum é guloso. Você viu, o país inteiro ficou sabendo que um vereador saiu do armário da pior forma possível? Eu vi que você mandou lá, cara. O sujeito parou no posto de gasolina apertado e falou assim, puta, eu preciso dar uma cagada. Aí entrou, fechou na baia dele, fechou, tá lá cagando, aí começa a ouvir um gemido na baia do lado. Ele falou, que porra é essa? Esse barulho é de alguém comendo um cu. Aí o filho da puta pega o celular, põe acima da cabeça, na baia do lado, pá, tira uma foto. Quem era? Era um vereador sendo enrabado por um cara que parecia o Mano Brown. No Maranhão, isso, né, que aconteceu? No Maranhão. Aí ele foi, postou pra todo mundo. O que eu achei curioso é que não foi uma rapidinha, porque os dois estavam pelados, sem camisa. Tirou a roupa ali, rolou preliminar e tudo mais, cara. O vereador ia se matar, acho que foi morar na Tailândia, sei lá. Enfiou a cabeça no buraco, né? Terrível. Outra resolução também é divorciar. Mas essa resolução de divorciar, eu vou divorciar em 2015, o cara faz, essa é promessa que o cara faz geralmente pra amante, né? É verdade. Nesse ano, no motel. É. No motel. Ai, amor, esse ano eu vou me separar. É. Eu já nem durmo mais com ela. O papo é assim, eu já nem durmo mais com durmo ela. Durmo no sofá. Eu durmo no sofá, a gente, olha, só um bom dia, só tamo junto com as crianças. Mas esse ano não vai ter jeito, a gente vai, e assim vai. 10 anos já, o cara fala a mesma merda. Pra... Nunca. Também fazer alguma coisa altruísta, né? Algum trabalho voluntário. Ah, esse ano... Eu conheço um cara que ele tá ouvindo isso. Então vai, pode contar. Não vou falar o nome. De um tempo pra cá, ele se meteu em fazer trabalhos voluntários, não sei o que lá, posta no Facebook. Ele come todas as mulheres lá, as voluntariadas que faz trabalho. A intenção dele, o target dele é esse, então. Exatamente. Olha, mas são freiras? Elas vão ajudar o convento das freirinhas? Não, são a mulherada aquela lá. Aquela mulherada que só dor na consciência se transforma em... Dor de corno. Sexo. Dor de corno. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. E aí vocês vão saber o que vai rolar nos próximos episódios. Aí dá pra vocês mandarem suas histórias para o nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é hospedado lá no SoundCloud. Geralmente às sextas-feiras que rola a atualização, às vezes no sábado. Pessoal. Hoje a gente está gravando numa sexta-feira, mas vai pro ar hoje mesmo, não importa o horário. Isso é uma resolução de final de ano. Vamos fazer resolução. Que vai sair no, sempre na sexta-feira e não no sábado ou no domingo. Né? Exato. Resolução para 2015. E se você tem uma banda na sua garagem ou conhece alguém que tenha uma, segundo o Alexandre, ninguém mais tem banda em garagem, entre em contato com o nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. É um padrão de qualidade mesmo, tem umas coisas. Por favor, pagode não vai rolar. Exatamente. Gente, pagode não rola. Nem axé. Nem sertanejo universo otário. Não. Ah, outra coisa, música Badabauê também. Esquece. Aí, então, a banda desta semana é a River Raid, lá de Recife, né? Lá de Recife. Bacana. Sobe aí, coisa bem. Me prepare, um drink convulsivo com efeito radioativo, coquetel molotov. A minha maneira, uma mistura exclusiva em contagem regressiva. O que é que eu tenho na cabeça? Diferente do som que surgiu no Recife lá, depois dos anos 90, né? Que teve aquele boom dos anos 90 no Recife ali, Mangue Beat e tal, e muita gente seguiu pela mesma linha. Agora, Alexandre, você já fez alguma resolução de ano que foi cumprida? Porque até agora... Só as que não foram. Só as que não foram. O meu físico tá aqui mostrando que... Eu tiro foto no final do ano, tiro uma foto minha ali de corpo, vou lá no espelho e faço um selfie... Eu guardo. Você tem um pau de selfie? Ainda não. Tá na moda agora. Tô tentando improvisar, cara, com esses bagulho nosso de microfone aqui, vendo se eu improviso um pau de selfie. Ainda não tenho um pau de selfie, mas enfim. A minha resolução vai ser comprar um pau de selfie. Eu sempre tiro uma foto e a minha intenção seria de diminuir a quantidade de tecido adiposo ali, né? E chegar no final do ano, vou lá, observo aquela foto, ela fica arquivada. Mas aí, cara, isso tá me desanimando de uma maneira. Até a quantidade de megabytes do arquivo aumenta, fica mais pesado. Né? Exato, cara. Tá cruel. Então, mas eu não faço resoluções, não, cara. Não tenho esse blá, blá, blá, não. Também eu não... Faço planos, né? Eu faço planos, assim. Também. Mas tem que estar bem planejado, principalmente quando você tem um filho. Aí você precisa fazer planos de fato mesmo, assim. Tipo, sei lá, vai... pra escola, tal escola, vai fazer tal coisa, tipo, sei lá, uma natação, aprender a falar uma língua que o maldito pai não fala. Daí você faz planos, né? Mas não promessas vazias e malditas como perder pança, porque não adianta, cara. Isso é uma desgraça. Eu acho que vou aplicar Botox também, que a pele tá caindo pra caralho. E você, Walter? Quais são as suas resoluções para 2015? Cara, também eu não... Eu vou fazer 40 anos, cara. Eu botei na minha cabeça uma besteira de que a vida começa aos 40. Eu tenho 42 anos. Aí. A vida começa assim aos 40. A vida hospitalar. A vida hospitalar. Não, mas a minha já começou também. Porque eu fiz 40 anos, labirintite, otite, gastrite, sinusite, tudo, cara. Puta que pariu. Eu decidi... Ainda não planejei exatamente, tenho só algumas ideias, mas que a minha porra de vida vai começar aos 40 anos. Que eu cansei de bater lata por 39 malditos anos e 40, nem que seja roubar um banco, alguma coisa assim, cara, mas algo vai acontecer. Alexandre, esse é o último episódio de 2014, como já dissemos algumas vezes. Sim. Réveillon tá chegando, agradecemos aos nossos ouvintes. Esse foi o primeira temporada do Academia Brasileira de Tretas, né? Exato. E a gente queria dar um conselho, não se metam em roubadas de ano novo. Quem não aprendeu ainda, né? Então, aqui na Casa dos 40, a gente tem muito a ensinar a vocês, ouvintes jovens. Você que é jovem, ouça os mais velhos. Isso, cara. Não se meta, por exemplo. Não acho que é glória essas merdas que a gente fala, não, porque pode, a gente sobreviveu por um acaso, né? Pisa em cima da pedra seca, já diria a música. Cara. Isso, então, não entre dentro de um Fiat Uno e rumo ao litoral paulista... Pra ficar 60 horas num congestionamento. E tá uma merda, né? Porque tá chovendo agora. Isso. Fica 350 anos sem chover nessa porra. E o filho da puta, ele nunca vai na praia. Nunca. Ele tem o ano inteiro, finais de semana, em gaps turísticos, que o cara pode ficar sozinho lá em Peruíbe. E o filho da puta não vai. Aí no final de ano ele resolve, agora eu vou, você quer lá. Vai se fuder mesmo, vai pegar casa. Casa, primeiro, o aluguel da casa já é uma desgraça, sim, né? Que pega casa zoada, cara. Quem queria casa boa, aluguel de lugar bacana, o cara já alugou isso em fevereiro de 2014. Exatamente. Aí o maldito vai pra bosta da praia, que já não tinha dignidade quando tava vazia. E ele vai pra lá, falta água, o desgraçado fica fedendo o Réveillon inteiro. Falta água, falta pão. Pão, na fila da gente, na fila da padaria mercado, pra comprar. Mercado, cara, o cara que entra no mercado numa praia. E eu odeio que mercado de praia, que tá todo mundo de sunga. É, aqueles caras de sunga, descalço, aqueles velhos de sunga. Cheio de areia no chão. É, aquelas é uma véia, bosta. Aquelas velhas. Cateta em cima da barriga. Puta, que se você, ô véia, tem umas tetas que encosta no chão, não ponha um biquíni que realce isso. E branco ainda, que dá pra ver a cor da bicoleta. Puta, uma vez eu vi uma véia que ela tava com maiô. Maiô é aquela parte única, né? Isso, exato. E os pentelhos saindo pra fora. Puta, mas boa. Parecia que tinha um camundongo de cada lado, saca? Então, caralho, não vá pra porra da praia. Fique em casa e não vá dividir um apartamento que cabe 4 pessoas em 12. É esse a desgraça. Você não teve uma história? Uma maldita de uma amiga minha. Não, maldita não, eu gosto dela, a Viviane. Mas a Viviane, ela era um pouco garganta. E ela, não, porque eu vou alugar uma casa pra gente. Peruíbe também, coincidentemente. O lugar. Aí, vamos lá, todo mundo, beleza. Ah, ó, a casa cabe 20 pessoas, nós vamos só em 18, tá ótimo, né? 20 pessoas, ah não, tem que ver, tem garagem para 8 carros. Pô, legal, nós fomos em, por aí, uns 5 carros. E não achava a casa no lugar, e a gente tá ali procura, ninguém sabia, naquela época que o Waze não existia, né? Sim. E nem guia, não tinha nem no guia de Peruíbe a rua, e procura, e procura, e procura. Tinha um cara com a gente, que foi viajar com a gente, inclusive a gente chamava ele de Caissara, que era de Peruíbe, e não tinha ouvido falar do bairro, da rua. Pra resumir, alguém lá, um bêbado na rua, falou, ah, conheço essa rua, cara, o cara, mas é longe. O que era pra ser uma casa de praia era uma casa de campo, que era longe a dar com pau. Tinha que pegar até ônibus pra ir pra praia. Tipo, exato, não, a pé sem chance, cara, a pé sem chance. E chega na casa, era uma rua de terra fodida, tinha chovido, tinha alagado na frente. Uma bosta. A casa tinha 3 cômodos, cara, tinha beliche até na cozinha. E cabia até 50 carros, mas era só um terreno. Uma desgraça, não arranjava lugar pra dormir, não dava pra todo mundo dormir, porque era só beliche, né? Óbvio, foi todos os casais, né? Galera querendo sentar o rei e manja casal. O cara, o casal casava na cama de cima, juntava duas beliches, fazia duas camas de casais. Perigoso você comer até a mulher errada. comer mas, é a sua. Mas o problema era ficar na cama de casal montada embaixo, que escorria coisa de cima pra baixo. Que merda, cara, de roubada. Puta que pariu, cara. Eu entrei numa também, de uma roubada de ano novo dessa. Não sei se eu já contei nesse, acho que eu nunca contei nesse podcast. Que a mesma coisa, o cara falou, não, a minha casa, não sei o que lá, é gigante e tal. Cheguei lá numa garagem. Aí chegou lá, eu lembro que no caminho a gente tinha comprado siri no pau. Pra quem não conhece siri no pau, no meio do caminho da capital pro litoral paulista, tem uns caras vendendo siri. Porque tem os mangues, né, do lado, exato, né? Então os caras caça siri no mangue lá e faz uma fiada, né? Amarra num pau, sei lá o que, que é aquilo. É. Aí fala que é siri no pau. Aí alguém teve a brilhante ideia de comprar siri no pau e levar pra lá. Pra fazer na lata de tinta. Na lata de tinta. Enche de água e mete a sirizada lá dentro. É assim que faz. Aí eu não sei que diabo que aconteceu. No meio da noite os siris fugiram. E foi uma desgraça. Mulher gritando. Ai, meu pé. Mulher que tava deitada, dormindo, deitada no chão. Acorda gritando com o peito pra fora, com o siri. Siri foi mamar. Siri mamão.